be aware of Boeing close to gate 8 and the reaching holding point 210 will call you and NH1014 Portugal 158. Voo 1643, dará passagem ao Airbus 330 do Portugal em direção ao ponto de espera após ingresso na Juliette, portão 09, 1643. Ciente, dá passagem para o TAP e prossegue para o 9 após, 1643. Aceptando a final visual azul 4062. Azul 4062, chame torre 118 decimal 6. 186 azul 4062. Torre Salvador azul 4062 na final da 10. Azul 4062, tráfego avistado no 0 no 4, ajuste. Continue aproximação, reporte quando o trem embaixo travado, senhor. Já está com o trem embaixo travado, azul 4062. Copiado, senhor. Aguarde a autorização de pouso 4062 azul. Aguarda. Salvador, voo 1805, informação Tis Bravo. 1805, informação Bravo, correta? Qual nível para Natal, senhor? 410. Sim, será coordenado 410, provável PUCA, transição ZIPAR, informação Bravo, correta? Qual é a coordenação 1805? PUCA ZIPAR, aguardando, 1805. Azul 4062, pouso autorizado, pistão 0, vento de 1,80 graus, meia dúzia de nós. Cabeceira 1-0, deslocada em 90 metros, 90 metros, o azul 4062. Ok, ciente, livre pouso, pistão 1-0, deslocado em 90 metros, azul 4062. Salvador, boa noite, 96. Boa noite, 96. Qual o nível para João Pessoa, senhor? 390 ou 370. Ciente, 39 ou 37, aguarde coordenação 896, provável PUCA, transição na Caju. Informação em curso é a Brava, número 2 para 4. Paulo, gol no 606. Qual o nível, senhor? 350, poderia confirmar a saída? PUCA Aracaju, aguarde coordenação no 606, número 3 para a cópia. Obrigado. Salvador, vai ocorrer o cruzamento da pista agora às Tower Portugal 158, we are ready. Portugal 158, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 158. Azul 4062 no solo 53, libere a pista próxima intersecção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Azul 4062. Via Alfa e Kilo, livrando a primeira direita, na sua escuta, o 4062. Gol 805, pronto para cópia. Na escuta. Gol 805, Salvador para Sierra Bravo, November Tango. Nível de voo 410, autorizado, Upper Zulu 10. Decola da pista 10, com curva à esquerda. Saída Puka, transição Zipar. Controle 1 no 9, decimal 35. Aciona 5110, gol 1805. Natal 410, Upper Zulu 10, Puka Zipar 1935, controle 5110, controle. 510 transponder, senhor. Confirme, chegou entrecortado. O 5110 é o transponder e o controle Salvador opera em 1 no 9,35, senhor. Ok, 1935, 5110, obrigado, 905. Procedimento correto, senhor. No portão 612, chame para o posto de acionamento. Chamará. Airport call 158, you clear to line up and take off runway 10. Wind now is 180 degrees 08 knots, QNH 014. QNH 014, clear for takeoff runway 10, airport Portugal 158. Autorizado, senhor, por sinal, senhor táxi. O TAN 3520 tem livre posicionamento no ONU, senhor, chame táxi. Apenas confirmando para o Azul 4062, está ingressando naquilo, qual é a posição? Ingressa naquilo, pátio 3, senhor. Atenta ao sinalizador no pátio 3, senhor. Ah, sim, de conforme o sinalizador, obrigado. Airport call 158, airborne at 56, contact south of the departure frequency 109.35. Tenha um bom voo, senhor. 109.35, airport call 158, obrigado, boa noite. Fogado. Opa. Braço, bom voo. Bom. O gol 1896, pronto para cópia. Prossiga. Gol 1896, Salvador para Serra Bravo, Juliette Papá, nível de voo 390, autorizado, Aperubisque 58. Decolada pistão no zero, com curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5115, gol 1896. Autorizado para João Pessoa 390, Aperubisque 8, decola pro Caracaju, decola da 10, curva esquerda. 1935 ao controle, 5195, boa noite, 96. Cotejamento correto no 896. Portão 3, chame para o posicionamento, senhor. Camarada, já. Ou 1606, pronto para cópia. Pronto, cópia, 1606. Voo no 606, Salvador para Serra Brava, Mike Oscar, nível de voo 350, autorizado, é Perwisky 58. Decola da pistão no zero, com curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju, Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5113, voo no 606. 606, sim, autorizado Maceió, 350, Peru 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935, 513, gol no 606. 5113, cotejamento correto, gol no 8, correção, gol no 606, portão 08, chame para o posicionamento, senhor. 1606. Portugal 158, climbing issue of flight level 290. Climbing issue level 290, Portugal 158. Tá, seu Tom 3520, tem Uno 50 a bordo com 2 horas e 40 autonomia terminal na Recife. Recife copiado, senhor. Autorizado, Índia Alfa, ponto espera pistão 0, Kenegal no 0 no 4. Chame pronto por decolagem, ponto espera pistão 0, tem 3520. Índia Alfa, chamada pronto na pista, Uno 0, tem 3520. Portugal 158, contact with Santa, frequency 126.85, enable 125.45. Contact 126.85, if enable 125.45, approach to 158.8, obrigado. Salvador, Gol 1694. Salvador, Gol 1794. Gol 1794, informação em curso, senhor Bravo. Copia o 230 Aracaju, senhor. Copia, senhor, prossiga. Gol 1794, Salvador, pela Serra Radar, Alfa Romeo, nível Gol 230, autorizado, Gol 1677, da escola da pistão no zero, com curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 51 no meio, Gol 1794. 3, aprovado nível 2, 30 Aracaju, Golf 677, recorda sinal 0 para a esquerda, Puc Aracaju, controle 595, entendeu? Transponder 51 no meio, senhor. Gol 1794. 51 no meio, cotejamento correto, Gol 1794. Posição 5, chame para o posicionamento. Sente, Gol 1794, obrigado. O vento agora de 180 graus, 04 nós, ano 0 no 4. Livre linha decolar, pistão 0, tá, 3520. Então, igual 1805, tá pronto para posicionamento na posição 612. Autorizado, 612, senhor, chame táxi 1805. Confirme, senhor, autorizado? Afirmo, senhor, autorizado no 612, chame para o táxi. Isso, autorizado, chama táxi, senhor, no 805. Decolado ao 07. Chama agora o controle Salvador, 199, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, da 3520, grato, um bom final de semana. Boa noite, da 3520. Boa noite, da 3520, Matato Radar, sobre para mim, 190. Vai confirmar, 190, 3520? 190. 190, da 3520. Back at the moment. Autorizado no 3, senhor. Chame táxi, segundo 896. Autorizado, chamaremos para o táxi. Boa noite, 9. Para táxi, voo 805, 3 horas e 9 minutos, 82, Maceió. Voo 805, táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa, ajuste no 014. Chame pronto para decolagem, ponto terapista no 0, voo 805. Pátio, Juliette, Alfa, ponte esperada no 0, chama pronto, 805. Da pushback acionamento, posição 5, no 714. No 5, autorizando, senhor. Chame táxi, gol no 714. Livre pushback acionamento, gol no 714. Torre 1805, está pronto. Não espera dar no zero. Gol 1805, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero. Vento de 1,70 graus, 04 nós. Ajuste 1014. Autorizado decolada 10, 10 no quadro ajuste, boa noite 05. Na 3520, chama Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, grato, boa noite, na 3520. Para o táxi, boa noite, 96. 125, 3 horas e 30, alterna Fortaleza. Dono 25330 Fortaleza, o gol 1896 tem táxi autorizado via India e Alfa, 1014 no ajuste. Chame pronto para decolagem, ponto espera, pista no 0, gol 1896. India Alfa, chama na quando pronto, 1896. Pushback acionamento no número 81606. Autorizado no 8, senhor, chame táxi no 606. 606. Sabe? Era pronto, boa noite, 96. Autorizado a linha, ele mantém a pista no 0, gol no 896. Ali mantém na 1-0, né? Gol 1805, decolada 1-3. Chame agora o controle em Salvador, 1-9, decimal 3-5, senhor. Bom voo. 935, bom dia. Salvador, bom dia. Bom dia, boa noite, 05. Boa noite, 05, bom dia. Contato radar, sobe para o 410. Sobe 410, noite 05. Uno 896, vento de 150 graus 05 nós, autorizado decolar, pistão no zero. Livre decolagem da 1-0, boa noite 9-0. Para o táxi de gol 9606, Uno 16 a bordo, 3 horas alterna Natal. Obrigado, senhor. Autorizado via parte do Juliette Alfa, ponto espera, pista no zero. Ajuste 1-0 no 4. Chame pronto para decolar de ponto espera, pista no zero, gol no 606. 606, sente via parte do Juliette Alfa para o ponto espera da 10. Na pronto, chama na pista que eu estou no 606. Voo 896, decolado aos 1-5, chame agora o controle 1-9, decimal 3-5, tenha um bom voo. 1-9-3-5, obrigado aí. Controle Salvador, bom dia, voo 896. Chegou no 896, sobe para nível 390, vigilante radar. Serna, Recife, 176 a bordo. Copiado, gol no 7 no 4, dará passagem a um Boeing da companhia, chegando à sua esquerda, autorizado como número 2 no ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no 0, gol no 7 ou no 4. Segue a aeronave da companhia, gol no 7 no 4. Voo 805, chama centro, Recife, frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545, bom dia, 805. Torre Gol 9606, ponto espera, tá pronto? Voo 9606, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento de 1-6-0 graus, 04 nós. Ali decola pista 10, o Gol 9606.